Tá, 3895, aproxima-se de... Tá, é a possibilidade de coordenar para onde eu volto, vá. Então, aguarde. Em Manima Fox, informo que recebo o senhor fora da, do corredor visual, vou ir na Proa de Paris agora. Ah, Proa de Paris, em Manima Fox. Uma Fox em condições de voar na Proa 045 para evitar o tráfego informado anteriormente? De uma chance. Eu vou à esquerda Proa 045. Ótimo. Lima Fox, o tráfego está aqui à nossa direita, por aqui, está com ele visual. Afirma, porém, sem separação. Afirma, ele está indo para onde? Ele está indo instrumento ou vai visual? Instrumento, a pista 1 no 0. Pois sim. Uma proa da rotatória, o Lima Fox está listando o tráfego, o voo à direita para final da 1 no 0. Inicialmente mantenha a proa após um minuto nessa proa, foi Paris e agora de coordenação com a torre para voar direto ao rotatório. Papagolf está livre para 1.600 pés? Acho que Papagolf é autorizado, prosseguindo a aproximação do MTP Zulu. Chame a torre agora na sequência 118.95. Afirma, 790. Bona 790, após a passagem do Boeing Pouso na 1-0, autorizado. A linha de manter. Após a passagem de manter, 1790. Torre, é o Oscar Papagolf? Papatão Gosta, Papagolf, continue a aproximação, agora pista livre, ajuste na 0, 1, 5. Vou estar na tela de aproximação do Zulu, vai guardar a pista livre. 1954, Solos 16, direita, 121, décimo 9. 219, graças. Chama 3895, chame Recife na frequência 125, decimal 1, antena 128, decimal 35. 251, 2835 para até 3895, Recife. Boa tarde. Gente, chão na 0, vento 120 graus, 129. Eu ia falar, chegou no 790, 790. Fora visual? Lima Lima Fox, chame a torre, frequência 118, decimal 95, mantendo a proa da CEASA antiga rotatória. Obrigado. 017. 17, uma base curta. Gente, eu acho que a Papagolf, plano cancelado aos 17, efetue uma base curta, reporte curta final, 17. Vai reportar curta final, vou. Boa, Lima Lima Fox, torre, boa tarde. Na proa da rotatória, só avisou com 17. Lima, Lima, Foxtrot, dá presente, faça um 360 com curva pela esquerda, reporte interceptando posição CEASA. Precisaria reduzir, esperar o Oscar Papagolf se repousar? Gente, o Lima, Lima, Foxtrot, mantenha 1.500 pés, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Pode ser, aguardar, reduzindo o Lima, Lima, Fox, mantenha. Luna 790, decolar 218, chame o controle, 120, decimal 8, meu voo. 208, bom dia. Pessoal, mandou bom dia, bom 790. Bom, no 790, com a passada de decolagem suba via Pulca para o nível 370. 370, sai do Pulca com 790. Por favor, você após o pouso, segue para o pátio? A carga era de casa. Entendi. Tem uma fonte na visão com o tráfego pousando, vai reinterceptar a final da lancete. Gente, no visual, reporte interceptando Lima, Lima, Foxtrot. Passará. 3, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10 via Índia. No ponto de espera, Tolho 1 no 8, décima nova 5, altímetro 10 no 5. Aqui até via Índia, no ponto de espera 395, a 4 da Avenida de Salvador, o Sierra Kilo Golf. Tem 745, chame Recife, na frequência 125, decimal 1, alternando 28, decimal 35. 1251, alternando 28, 35 da 3745. Passou para Tapuã e para Cagado. Papa Romeo Vitor Hotel Delta para ingresso no circuito de tráfego, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 1895, graças, Delta. 3378, cancelada a restrição de altitude na posição ITAP. Desça para 2500 pés, ajuste no 0 no 5, da presença autorizada, Terra Vitor 366, repasse estabilizado. Quando na presente o Terra Vitor 366, cancelada a restrição, 10 no 5, rapaziada estabilizada no RNAV da 10, 3378. Reporte gerando base pela direita no 7. Passará gerando base direita no 7, Vitor Hotel Delta. 790, da presente está autorizado voar direto, Romeu Foco 08. Romeu Foco 08, o 790. Presente final para o pátio 5, reporte é... na curta. Final direto, reporte na curta, Vitor Hotel Delta, sem interferir com ele, dá no zero. Lima, Lima, Fox Trot, são as 2-1, segue pátio 5, confirme. Gente, Aerostar, estação na frequência livre, Lima, Lima, Fox Trot. Ajuste no 0 no 5. 0 no 0 no 5, ótimo. Tá de barra na frente. Tá? Afirmo, após o Pabog e TAP. Oxenai 6213, autorizado a alinhar o decolar pista no zero. O vento 1110 graus, 12 nós. Alinhar decolar no zero, 6213. O Salvador é o América 229 na escuta. América 229 na escuta do solo. Solicitação de reboque do pátio 1 principal, gate número 11 para o reboque por o pátio 3, posição número 1. Seja remota para o pátio 3, posição 01 no aguarde. É pátio principal, gate 11 para a remota, pátio 301. Gente, autorizada a remota 11 para o pátio 3, posição 01. Pátio 11, Crogino, gate 11, para o pátio 3, posição remota 01. Positivo, é o pátio principal e se encontra o América, no gate número 11, que quer reboque para o pátio 3, posição 01. Ciente, ciente, tô ciente, gate 11 para o pátio 3, inicia reboque no término. De aviação de aeronaves, vai reportar controlado, Vitor Hotel Delta. Victor Índia Juliette, eu solo Salvador. Gente, qual foi o horário de notificação, o Papatango Victor Índia Juliette? Irei checar com a sala 06712, o portão Quebec, informação em curso, aguarde cópia, Cogino. Pronto, cópia, Guarulhos 360. O 2067 autorizado, Guarulhos, livre voo 360, decola da pista no zero, primeira curva direita, perfil da saída da El, Leda após Leda, Motiva, onde intercepta a rota Uppers 110 até Pubave, após Uppers 16, após Posmo, após Diretos com Fins, e segue de alto plano de voo. 5145 é o transponder, o controle 120, décima 8, gol 2067. Autorizado, Guarulhos 360, conforme rota na tese. Pubave, Uppers 116, após Pubave, conforme rota, da Elena Motiva, 14532, seu controle para o voo 2067. Confirme apenas o nível copiado, que eu não consegui compreender. 360. Voo 2067, correto. Cotejamento e resposta quando pronto, 102, para acionamento pushback. Para acionamento no 2067. ONU 1600 pés, informa o patrão na pista, aguarde a previsão da torre. Vou começar a espera aqui pela direita, tá? Beleza, né? Minha 2133. Então, 3378, desça e mantenha 2000 pés, iniciando a espera sobre o carro aviso 372. 2000 pés, 372, espera. 36378. Controle 3804. São 3804, na presente posição informo que a pista em Salvador está impraticável devido a pássaro na pista. Mantenha a Prodi, TAP e programa espera na posição, aguarde a previsão da torre. Pode aguardar o 130 aqui? Afirmo, mantenha o 130 e inicie espera, o programa espera na posição em TAP. Ok, 130. 3204. Controle, Oxané 6213. Prossiga. Transfere. Oxané 6213, contato radar de decolagem. Está presente o Itael e suba para o nível 360. Itael. Prossegue na rota conforme autorizado. Itael 360. O 6213 informa, uma falha de comunicação com a torre apenas informou que tinha bandas de pássaros sobre a pista. Não pegou pássaro nenhum. Gente, Oxané 6213. Por gentileza, passa a informação para a torre que ela cotejou e cotejou errado, então. Gente. Atenção, o TAM 3378, o TAM 3804, uma correção, a aeronave agora decolada de Salvador informou que há um bando de pássaros sobre a pista 10, aguardem verificação da pista e para a liberação da mesma. 3378, gente. Poxa, né, 62, eu não sei, grata pela informação. Tá ok, confirma lá com a torre que não informou pássaro nenhum, pegou ninguém, tá, pegou nada. Só informou bando de pássaro no setor de decolagem. Gente. Obrigado. Passando 270, gol 1790. Victor Lindo, Juliette, Salvador, Cairu, 1000 pés, decola da 97, primeira curva direita, corredor Axé, aciona transponder 0160, controle 120, décima 8, o papatango Victor Lindo, Juliette. Controle, Salvador, gol 790. Gol no 790, chame Recife, 12545 até 12685. 255, 285, 790. Quase Abatando Vitorinho de Juliette, autorizado acionamento e reportado. Abatando Vitorinho de Juliette, autorizado ataque e reporte na ótica. Ajuste na 015. Bota lá na ótica, Júlio. Pronto, cópia. G52, vou local, Salvador, para cheque de equipamento. Altitude 2.000 pés, decola da pista no zero. Após a decolagem, manter a proa decolagem. Aciona o transponder 2.4.4. Frequência do controle 1.20.8. Frequência da torre 1.8.95. Gente, a frequência da torre 1.8.95, GB52. Já são? É, a torre informou que aproximadamente no máximo 5 minutos será liberada a pista. Cheque no acampamento rádio, se encontra com o forte chiado. A 3378 da informa que a pista no momento está liberada e está autorizado a completar a órbita e prosseguir na aproximação. Afirmativo, completa essa e prossegue na aproximação, 3378. A 3804, considere a espera sobre a posição e sabe, pista liberada, desça para 4.000 pés, ajuste no 05, na próxima vista 368 e reduza para 2009. Para 2.000 pés, no 05 ajusta, 4.010, da 3804, na proa do 368. Ótimo. Oxané 6213, chame Recife, na frequência 1.25.1, secundário 1.28.35. 251-2235, Recife, 6213. Azul 4463, Ilhéus, aguarde cópia, informação que vai conferir. 2591, a frequência do controle Salvador. Gente, por série 2591... Suba para o nível 145 e acione o transponder 5133. Azul 4463, pronto cópia? Azul 4463, Salvador Ilhéus, realizado nível de voo 180, Golf 677 a rota, decola da pista no zero, primeira curva direita, terceira saída coral. Aciona 5120 no transponder, frequência do controle 1.20.8, o azul 4463. Azul 4463, procedimento correto, 01 na porção, reporte quando pronto para acionamento e pushback. CR9, reporte estabilizado. Patanal. Informação QB, Brasília, nível de voo 360. Decolar 233, chame o controle, 1.20.8 voo. 20.8, gráfico, Júlio. 60, decola da pista 1-0, primeira curva direita, terceira saída Arbor 1, após direto posição Elefa, onde intercepta a aerovia Upezulu 1-7. O transponder é o 5141, frequência do controle 1.20.80, são 3437. Autorizando Brasília, nível de voo 360, decola da 1-0 no perfil Arbor 1, transição Elefa, Upezulu 1-7 até a pista. 5141, transponder, controle 1208, TAN 3437. TAN 3437, cotejamento correto, reporte quando pronto, no portão 09. Reportará, TAN 3437. Destino. Eu seria 2591? Escuta. Assim, quando o senhor reportar para a modificação de regras para o instrumento, será autorizado o nível 320 na proa de MUSEV, Mike Uniforme Papá Eco Vitor. Está voando Mike Uniforme Papá Eco Vitor, por 02591. 02591 já está em regras de voo instrumento? Ah, afirmo. Gente, nível 320 inicialmente. Fábio 320, 2591, obrigado. 368, está autorizado o procedimento só 3204, né? Afirmativa, a partir do Serra Vitor 368, está autorizado o procedimento, já está estabilizado o TAM 3204. Bota lá, TAM 3204. TAM 3378, informações de tráfego à direita, mandando linha do litoral 1 no mil pés, o Papa Alfa 32, não interfere. Paciente 3378. Confirmando 4463. Gente, o azul 4463, coordenando aqui pro sol, reporta o táxi. G52, confirma por gentileza o PLB autonomia. Gente, o G52 reporta no ponto de espera táxi do hotel, o altímetro no 0 ou no 5? 5. Não, agora melhorou a transmissão, GB52. Tá 3804, continue a aproximação, agora de pista livre, ajuste no 015. 015, caso negativo no 28.8. Área 2591 no copo controle. É 2591. 2591 chama agora 12545, alterna 1288 e a terceira 12655, só 02591. Área 2591, chame na primária 12858. 1288 a primária, 2591. Tá bom. 3378, sala de 38, direita 12 e 9. 219. Pro pushback, número 2 no setor. Aguarda. Paulo Salvador, é o 3378. Possibilidade de manter a presente proa devido a uma formação aí na nossa rota, cara. Gente, reporte quando estiver apoando direto o destino. Bem, 3378 na escuta? 3378 na escuta. Táxi em frente via Alfa, mantém a posição do taxiway Juliette. Alfa, mantém essa Juliette, 3378. Seguir via corredores para através de Paris. Firma retaguarda do Airbus da TAM, o G52. TAM 3804, me escuta? TAM 3804, autorizado para uso pistão na zero, vento 1, 10 graus, 12 nós. Pouso autorizado, pistão na zero. TAM 3804, baixar a tampa. Fim para o solo. Voo 9954. Voo 9954, agora é cópia Maceió, formação em Quebec. Sente que vai acordar. Para o carro azul 4463, está com 101. No POV, 1h50, 2 horas de perdão. Nosso alternado é Salvador. Do 4463, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10. No ponto de espera, mantém a posição, chama a torre 1 no 8, 95, altímetro 10 no 5. 3378, autorizado Juliette 03, o cortão, atentando a Embraer da Azul no táxi. 3378. O G52 prossegue via Juliette, pátio 1 e ponto de espera da pista 10. Informo que o Airbus da TAM à frente irá parquear no portão 03. Corredor Caixa Prego, Charlie 172 com matrícula de terra, quilo Golf. Posição é de 12 horas, 10 milhas. Sim, Matheus, está mantendo aqui o 2500, vai ficar perto ao tráfego do 142. Papa Romeu, terra, quilo Golf. A 3. No Cairo Lourenço, mantendo 2.500 pés, um Papa Alfa 3-2. Florinda Juliette, quando você chamar de pouso em Cairo? Estimando pouso ao 6-03. 21-603. Da presente, tem frequência de estar autocoordenação com os tráfegos locais. O tráfego anteriormente informado da sua aeronave já está ciente do seu tráfego. Tem frequência ali. Terra Quilo Golf, o tráfego anteriormente informado, matrícula Papatango Vitor Índia Juliette, está na frequência no 2345. Mantenha a frequência bilateral com o mesmo para coordenações na área. Onde intercepta a rota UPZULU 17. 5132 é transponde o controle 120, decimal 8, voo 9954. Ok, autorizado, nível 350. Você da PUCA, curva esquerda, para interceptar a UPZULU 17, nível 350, transponde 5132. Só confirmando, PUCA transição Aracaju. Ok, PUCA Aracaju, transição, sente. Puca, Jamo, após Jamo, Aracaju, o 9954. Puca, Jamo, Aracaju, sim. Correto, 05, portão, é pode quando pronto, estacionamento pushback, o 9954. Será? Toma, tá, 3204, na Alfa, na Alfa. TAM 3204, táxi via Alfa, Juliette, 08, é o portão. Alfa, Juliette, 08, obrigado. O 2067 é o solo. Gente, informa a aeronave do laboratório Check, ela irá checar o ILS aqui de Salvador e no exato momento ela está ingressando na pista 0 e vai precisar de 5 minutos na cabeceira. A intenção é já puxar e aguardar acionado ou aguardar para o push? Gente, inicia e reporta para o táxi, o gol 2067. Azul 4463, decolado aos 44, Xingo controle, 120.8. 208-4463. Azul 4463, contato radar na decolagem. Suba via, sai da Coral para o Mizu 180. Coral para 180-4463. Passaredo 2230, acione identificação. Desça no ideal de descida para o nível 050, via chegada a man, ajuste no 0 no 5. 050, via chegada a man, no 0 no 5, 2230. Confirme para o solo. Papá Romeu Victor, Vagino, Papá Romeu Victor, Hotel Delta, solo Salvador. Gente, inicialmente sobrevoo do farol da Barra e Pituaçu. Saia 500 mil pés. Ok, gente, então no ideal é o localizado de 2230. O Victor Hotel Delta, pronto, cópia. Bom, meu Victor Hotel Delta, vou local Salvador, Salvador, sobrevoo farol da Barra e Pituaçu, 500 pés altitude, decolado no 7, primeira curva à direita, sai sobrevoando a linha do litoral sul, 0112, é o transponder, o controle 120.8, para o meu Victor Hotel Delta. Confirme o POB, autonomia. Gente, papai, o meu Victor Hotel Delta para o acionamento, torre 1 no 8, 95. Solo, o voo 2067 agora está pronto para o táxi, Galeão, 4 horas e 10, 1 no 77 a bordo. Confirme apenas o alternativo? Alternativa é Galeão, senhor. Gente, Gol 2067, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 0, no ponto de espera, torre 1 no 8, 95, voltímetro agora 1 no 0, 1 no 4. Ok, está autorizado até o ponto de espera da 1 no 0, na 1895, tome 14, 2067. Solo Salvador, boa tarde, Gol 1867, formação Quebec. Gol 1867, formação em curso agora Romeu, a atualização aeronave laboratório. Realizando o cheque. Voo 1867, pronto, cópia Brasília 380. Pronto, cópia Brasília, vai escutar Romeu. Voo 1867, autorizado Brasília, livre voo 380, decola da pista no 0, primeira curva direita, perfil da saída Arbó 1, após Elefão, onde intercepta o Cruzeiro 17 até a Pino. 5155, transponde o controle 120, decima 8, Gol 1867. 5-2, contato radar no decolagem. Mantendo a proa suba para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5, reporte estabilizado 2.000 pés. Câmbio pé na proa, Comorá atingindo 5-2. Responder é 5-1-5-5 para o gol 1-8-6-7. Ok, 5-1-5-5 vai secar a Romeu, gol 1-8-6-7. Protegimento correto, gol 1-8-6-7. Reposte quando pronto, pressionamento pushback 07 ao portão. Repostará. Gol 9954, aguarda. Aguarda, 05. Bote, proa 360, seu limite é radial 040 de Salvador. Esquerda, norte, retado 040. Apoio. 2067, autorizado alinhar e decolar pistona 0, vento 130 graus, 12 nós. Autorizado alinhar e decolar o voo 2067 da 10. Após um minuto, nossa cruz está autorizada direto para o César, na rotatória. Sétimo grupo, matei parede por 1 minuto e depois direto. De 5-2, informe o controle qual será o momento que você vai iniciar o procedimento padrão número 2. É, a gente vai precisar ingressar 10 milhas da cabeceira aproximadamente, assim que possível. Bem, será vetorado para se afastar 10 milhas da cabeceira 1-0 para o procedimento. 5-2. Passaria do 2230, dá presente, vou encerrar a vista 366, desça para 3 mil pés, ajuste 1-0-1-5. 3.000, Serra Vito 366, só que você está fazendo essa prova mais e mais, 7 milhas para poder voar. Gente, passaria 2230 após 7 milhas nessa prova devido à formação, está autorizado para o Serra Vito 366. 3.2230. Vitor Hotel Delta, autorizado alinhar e decolar, pistão 1-7, vento 1-30 graus, 1-4 nós. Alinha, telefonagem. O controle tem sete do Golf na proa direta. Quem encerra aqui do Golf? Jave 5-2, curva à esquerda, proa 310, limite radial 330, Salvador. Hotel Delta, decolado aos 5-3, chama o controle, 120, decimal 8, meu voo. 20, decimal 8, Vitor Hotel Delta. Voo 2067, decolado aos 5-3, chama o controle, 120, decimal 8, meu voo. 120, decimal 8, voo 20. Pane, destaque. POB. 133. Alternado é Salvador, ou melhor, Aracaju com 3 horas. É... Farol de Itapuã. Litoral Sul, comprou de Farol de Itapuã. Gente, o Vitor Hotel Delta mantém 500 pés, reporte iniciando sobrevoo sobre a localidade. Para a localidade, Vitor Hotel Delta. Proleção, 2067, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível 360. Via saída da EL, nível 360, voo 2067. Vitor Hotel Delta, confirme o local de sobrevoo. Confirmando a emissora, Vitor Hotel Delta se deslocando para Pinto Azul. Gente. Papa Romeu Serra, Filo Golf, chame a torre, frequência 118, decimal 95. Torre 11895, você é aquilo do outro. Leão, solicito que a PM voe o COV e reduza em 3 minutos o seu estimado para Ilhéus. E o COV, no caso. Afirmo, dá presente, voe o COV. Três Salvador, Papa Romeu, Terra, aqui do Golfo. Usado olhar e manter pistana zero. Pistana zero, voo 9954. Três Salvador, Papa Romeu, Terra, aqui do Golfo. Papa Romeu Serra Kilo Golf, dá presente, autorizado o final da 17, reporte na curta, ajuste a 0014. 1014, reporte na final curta. Só Delta. Scan 3437, pronto? Pronto. Coordena a equipe de solo, portão 09, reporte para o táxi, Scan 3437. Portão 11, coordena, reporte para o táxi, Scan 3437. Rede 52, curva esquerda, proa 255, limite radial 300, Salvador. Azul 4463, meia dúzia de milhas para o limite da terminal, serviço radar encerrado, chame Léo, frequência 120, décima 1. De 954, decolada 57, chame o controle, 120, decimal 8, no voo. Obrigado. Salvador, boa tarde, é o Azul 2788, presidente da Romeu, para autorização. E788, Paulo Afonso, formação em curso Romeu, aguarde cópia. Aguardando cópia, a prevista. Momo. Azul 788, pronto, cópia. Afirmo. Azul 788, Salvador, Paulo Afonso, nível de voo 170, decolada pista 10, primeira curva esquerda. Descida saída Momo, transição Frauti, onde intercepta a rota do Cogino, a rota Zulu 9. 5165, eu transpondo, o controle 120, decimal 8, azul 2788. Poderia repetir somente o transponder? Afirmo, 5165. Autorização decolando a 10 com primeira curva esquerda no perfil de Momo, transição Frauti. Depois Zulu 9, o nível 170, 5165, 120, decimal 8, o 2788. O pejamento correto, a TR se encontra no 43, reporte quando pronto para acionamento, se puxar back azul 2788. Suportarei. Nossa de pouso, 14, funcionário 2230. Serra Kilo Golf, copiou autorização de pouso? Serra Kilo Golf, autorizado pouso na 17. Dave 52, curva à esquerda, proa 225. Thank you. quando poderá iniciar o procedimento padrão número 2. Sultan 3437, está com 133 a bordo, 3 horas e 40, alternativa com fim. O procedimento padrão número 2, reporte o GV52 ali estabilizado. Só informando, temos a aeronave e laboratório realizando o cheque. 352. Tem alguma previsão de quantas passagens irá fazer? Acione identificação, desça via chegada Bonf para 4 mil pés, ajuste no 0 no 4. Confirmação, pátio 2 é militar, seria o 2 mesmo? Negativo, o pátio vem para ela. Passaria do 2230, autorizado pouso, pista na 0. Vento 1-1-0 graus, 1-1 nós. Eu repouso na 1-0-2-2-3-0. Cheque no Golf, libera a direita na Papá, segue pátio 5 ao estacionar, frequência livre. Atente ao fiscal do pátio. Queima o pátio 5. Tente Vitor Hotel Delta, reporte iniciando sobrevoo no Prado da Barra. Vitor Barra Delta. Voo 9954, chame Recife na frequência 12545, alterna 12685. 3437, ponte espera da 90, visual para a nave na final. 3437, mantenha o ponto de espera, informa o aeronave laboratório em voo. Mantém. Botei a produção aeródromo de infelizamento para sobrevoo Camaçari, sem dar a pedida. Tá bom, meu Vitor, até o Delta, ciente, mantenha a proa do farol de Itapuã, aguarde para o cruzamento do aeródromo com a torre, reporte através do farol de Itapuã. Passaria do 2230, sala 03, direita 121, decimal 9. Livra a direita, chama a sala 209-2230. Passaria do 2230, boa tarde, táxi autorizado via Alfa, mantém posição antes das vezes. Alfa, Matheus, é Juliette, 2230. Indo para o Estabuã. Bom dia, para o Estabuã, após 1-9-5-2, Interoperador. Gente, 5-2. Curta, prossiga. Para o procedimento padrão número 2, agora na aproximação, chame a torre, sequência 118, decimal 95. 2-9-5-2. Vai Salvador, GRV-52 na passagem padrão número 2, já remete na cabeceira oposta, batendo 2.000 pés. GRV-52 é autorizado o procedimento padrão número 2, reporte a remetida, o vento 130 graus, 1-1 nós. 52. 1-0-1-4. 4.000-0-4, gol Daniel. Gente, gol 1867, está autorizado até através do gate 4. Está autorizado, está ligado até o ponto de espera via Pet India, ponto de espera 1-9-95, ajuste no 0-4, gol 1867. Está livre, então, até o ponto de espera via Pet India, 0-4, 1-8-6. Boa tarde, o Solo Salvador, é o TAM 3378 com a informação Romeu. Solicito autorização para Fortaleza. TAM 3378, não tem outra, o... ainda não se chama, tem que chegar, eu chamo para qual? Seria o TAM 3216. Não, Salvador Fortaleza 3378, o calço fora seria daqui a 3 minutos, está um pouco atrasado inclusive. Ok, só um minutinho. Ok. D2238 via Juliette, remota 12. Via Juliette, remota 12, 2230. Controle, 1-2-0, decimal, 2-0-8, 5-2. TAM 3437, autorizado olhar e manter pista no 0. Autorizado olhar e manter 1-0, TAM 3437. Vitor Hotel Delta, confirma intenções, Camaçari. Firmo. Vitor Hotel Delta, está presente, autorizado o cruzamento da final da 1-0, reporte este livre. Vai pro celular, chama aeroporto. O cruzamento 1-0, Vitor Hotel Delta. O filme vai manter 2.000 pés ainda? O próximo a 1.000 pés, mesmo perfil. Gente, o próximo que você vai realizar agora será 1.000 pés, né? Afirmativo. Detonação para um novo procedimento, curva esquerda para o anote. Seu limite é a radial 040 Salvador, novamente. Esquerda norte, limite 040, 5-2. Mantendo 2.000 pés ainda. Gente, aguarde para descer para 1.000 pés. 5-2. Uma gentileza, confirmando por 3378, qual o número do voo que essa gente teria aí disponível? É 3216, o do senhor é repetitivo? Mas eu vou checar junto à empresa, 3216 e o cálculo agora dele seria 1610 aí pelo sistema? Isso, exatamente. Ok, eu vou verificar aqui junto à empresa, o 3378 a gente não atualizou aí não, né? Não, aqui não tem, não tá constando nada no sistema. 1-8-6-7, boa tarde. Observe o Airbus rolando após a Lima, tem no zero. Vitor Hotel Delta, no visual, segue proa de Camaçari, chame o controle em 120, décima 8, por favor. 120, décima 8, grato, Vitor Hotel Delta. Zona 255, após pelo, está autorizado descida para 2500 pés, ajuste no 0 no 4. Autorizado procedimento RNAV, reposte Serra Vita 366. Camar 366, 208, obrigado, 3437. Desde 52, curva esquerda, proa 310. Seu limite é radial 330, Salvador. Controle de Salvador, TAM 3437, no perfil da Arbo 1, Elefa. TAM 3437, contato a dada de Roger, estuda via Arbo 1 para o nível 360. Arbo 1, 360, 3437, quanto possível, direto, Elefa. TAM 3437, aguarde para o voo, Elefa. Aguardando. Prossiga, Papa Romeu Vitor Hotel Delta, 500 pés, direto com a maçaria, atente à área proibida. Atente das áreas proibidas, 500 pés, o Vitor Hotel Delta. O Vitor Hotel Delta, reporte iniciando sobrevoo sobre a localidade em Camaçari. Primitivo, reportar aí, Camaçari, Vitor Hotel Delta. Internet autorizado a decolagem, pistão na zero, vento na zero, zero graus, na dois nós. Decolagem no zero, voo no 8, no 7. Chané 6141, aciona a identificação dessa via, chegada a Bonfi, para o nível de voo 060, ajuste no 0 no 4. É via para o 60, voo no 4. Azul 2771 na guarda. Dave 52, curva esquerda, proa 280, limite a radial 310, Salvador. Dave 52, copiou o controle? Esquerda, proa 280, limite radial 310, Salvador. 67, decolador 13, chama o controle 120, decimal 8, por favor. 208, por favor. 7, segundo a nossa coordenação aqui, tem uma QSL de número 228 mudando para 3378. É, a gente está verificando também aqui a viabilidade de aceitar como 321 no meio, mudar o número do voo, tá? Eu só não sei se vocês receberam a QSL aí ou se eles vão trocar o número. Ok, vou checar no sistema novamente, só um minutinho. Ok, obrigado. TAM 3437, autorizado Elefa. Direto Elefa, 3437. Ajuste na 014. Chamar 3377. Dave 52, curva esquerda, proa 240, limite ao localizador. Reporte pronto para o próximo. Controle, o voo no 867, decolado, Argo. Assim que reportar pronto para o novo procedimento, será autorizado.